Caio Novaes, ao vivo no Buzu. Devinho Novaes, o Baizinho. Música nova do Baizinho, da minha amiga Rosa Morena. Hashtag Sample. Alô, eu Le Wagner, tamo junto. Dono do bar, mais uma vez estou aqui para beber e afogar as minhas mágoas. Sei que você tem nada a ver com meu sofrer, mas hoje eu não vou voltar pra casa. Hoje eu lembrei que não sou mais seu nego. Lembrei que não sou mais seu bebê. Tá parecendo um pesadelo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou beber pra não chorar. Eu vou beber pra não sofrer. Eu vou beber pra não chorar. Eu vou beber pra esquecer. O apelido carinhoso, aquele escolhido por você. É o Gonçalves, parceria com o Devinho Novaes, estourado. Gírio Magnata, Jairo Records, Fabrício CD. Sua música por favor, a mais estourada do Brasil. Meuscds.com. Você tem nada a ver com meu sofrer, mas hoje eu não vou voltar pra casa. Hoje eu lembrei que eu não sou mais seu nego. Lembrei que não sou mais seu bebê. Tá parecendo um pesadelo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou beber pra não chorar. Eu vou beber pra esquecer. O apelido carinhoso, escolhido por você. Eu vou beber pra não chorar. Eu vou beber pra esquecer. O apelido carinhoso, aquele escolhido por você.